Canal 1 da Antena Web. Thank you. Canal 1. Deixa-me ir contigo à Ria de Aveiro, à Ria de Aveiro, à Ria de Aveiro. Lindo moliceiro, que andas a rogar, que andas a rogar na Ria de Aveiro. Deixa-me ir contigo, lindo moliceiro, nas noites em que há luar, quando passas, moliceiro, nas noites em que há luar, quando passas. As coisas mais bonitas que tem a Ria de Aveiro. És das coisas mais bonitas que tem a Ria de Aveiro. Ai, ai, ai, lindo moliceiro, deixa-me ir contigo à Ria de Aveiro, à Ria de Aveiro, à Ria de Aveiro. Lindo moliceiro, que andas a jogar, que andas a vogar na Ria de Aveiro. Deixa-me ir contigo, lindo moliceiro.